em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Não posso esperar mais. Por favor, meu recibo ainda não está pronto? Ainda não. Só mais um momentinho, por favor. Não vou esperar mais. Estou aqui há 20 minutos para acertar minha conta. É que estamos com um problema no computador e nosso gerente está atrasado. Ele está sempre na hora. Ele é pontual. Às vezes está até adiantado. Mas hoje... Um instante, por favor. Assim não dá. Não posso esperar mais. Eu desisto.